kit de ensaio primeiro tenor da cantata de Natal Alegria. O primeiro tenor começa na página 7, compasso 42, e na partitura do corista, página 4, compasso 42. Hosana, Hosana, Hosana, nas alturas.